Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por o mesmo António Fortes até às 10 horas. Começamos com a primeira parte ao folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Bom dia a todos! Ora, muito bem, meus amigos, é uma emissão, portanto, como sabem, todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, Cantar do Galo, para acordar todas as pessoas que estejam de feliz saúde, não é verdade? Temos de desejar saúde da boa para todos, porque há muitas pessoas que só pedem esse alcance. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade e boa escuta através das ondas da Rádio Arco-Íris. O número de telefone é o seguinte: 0238-43-48-00. Mais uma vez, bom domingo e boa escuta da Rádio Arco-Íris. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. Ora, muito bem, damos então início à primeira parte do meu programa. Como sabem, meus amigos, é o folclore. Vamos começar já com o rancho folclórico das Labradeiras de Oleiros, Ponta Barca, com o tema, ora, bate, bate, mariquinhas. Vamos então escutar. Muito bem, foi portanto o rancho folclórico das Labradeiras de Oleiros, Ponta Barca, que nos interpretou este lindo tema, ora bate, bate, mariquinhas. Continuamos com o Terreiro de Santa Marta, que é interpretado por o antigo rancho folclórico de Bojanci. Portanto, é sempre uma lembrança do tocador, meu grande amigo, que já não é deste tempo, mas tenho sempre pensar nele, em grande tocador, o Sr. Domingos Silva, que desejo também à família dele um bom ano e, sobretudo, saúde da boa. Vamos então escutar este tema, Terreiro de Santa Marta. Muito bem, foi portanto o Rancho Alcorco Províncias de Portugal de Bojancy que nos interpretou este lindo tema, Terreiro de Santa Marta, ao qual eu falo outra vez no nome do Sr. Domingos, tocador na Maré, assim como o Sr. Macedo, cantador, e todo o resto do pessoal. Mas pronto, parece que esse rancho desistiu. Não sei, não quero confirmar, mas é pena porque... temos aqui muitas músicas deles, e assim como todos os ranchos existentes cá na região, se eles quiserem passar para aqui um CD, todo o orgulho é nosso de passar essas músicas aqui através da RUN, da antena, da rádio. Olha lá, se matar, se abapá. Bom, continuamos com mais música. Yeah. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ora, continuamos com o grupo folclórico recreativo de Taboadelo. E tem pelo título São João das Vindimas. Vamos então escutar este lindo tema. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Ora, Mendoim, foi portanto o grupo folclórico recreativo de Taboadelo, Guimarães, que vieram de escutar. E agora vão ter o prazer de escutar outra vez o rancho folclórico das Labradeiras do Oleiros, Ponte da Barca, com o tema Resineiro. E vai ser portanto um tema que vou oferecer à Madame Nicole Dias, que já ligou para cá para a rádio, está tudo bem. E que em Portugal está sol, portanto, meus amigos, aqueles que tiverem dias de ir até Portugal, podem aproveitar, porque aqui para já o sol está muito escasso, lá virá mais tarde, mas bom. E também há um tema que ofereço a todos os participantes do conjunto típico Pôr do Sol, ontem presentes para o ensaio, e assim também as vindas do novo tocador, o Sr. Samuel. Está-se a integrar muito bem no grupo. Portanto, para ti, coragem. E muito obrigado também da parte dos teus pais que te encorajam para que tudo isso aconteça. Mais uma vez, boa continuação e espero que continuemos a gostar do conjunto típico Pôr do Sol. Vamos então ficar com este tema e, como disse, penso que não me esqueci ninguém, assim que todos estão à escuta da rádio. É para vocês todos. Vamos então escutar este lindo tema. O Resineiro. Bye. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. É assim, meus amigos, a emissão Cantar do Galo, todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, com música folclore bem portuguesa. E pronto, e estamos aqui à vossa disposição para tudo o que vocês desejarem e necessitar do que estiver ao nosso alcance para informações, ok? Bom, continuamos com mais música, desta vez vai ser, outra vez, é verdade, outra vez que eu gosto de ouvir, a ouvida de Beaujolais, donc, é um tema interpretada por o antigo Rancho Folclórico de Beaujolais. Vamos então ficar com o Vira de Beaujolais. appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Bienvenue dans nos programmes. É verdade, c'est le week-end, portanto, é bom de aproveitar de escutar esta linda música passada aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Bom, continuamos com o grupo folclórico de Pinheiros Monção, que tem por título Mal Me Queres. Agora vamos então escutar aqui o Mal Me Queres. Coitado do mal me quer, que não quer mal a ninguém. muito bem, foi portanto Uma Alma Queres, interpretada por o grupo folclórico de Pinheiros Monção. Continuamos com mais música, meus amigos. Aqui há sempre música para todos os gostos. Mais uma vez, a todos que vêm ligar os seus aparelhos, bom dia a todos e se encontre de ótima e feliz saúde. Bom domingo. Continuação com a emissão Cantar do Galo. Dê-lhe um abraço e dê-me um beijinho, meu amigo. Foi assim, portanto, o tema que vieram a escutar. Mas não abusar, porque depois de um abraço e um beijinho, há muitos que é muito mais coisa, mas não há brincadeira para ninguém. Portanto, vamos aqui escutar música e desta vez vão ter o prazer de escutar. Deixa-me cá ver. Agora vai ser a Rita. Bom, vamos então escutar a Rita. Vesta blusa, blusa. soleil toute la journée. Yeah. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Muito bem, e assim se termina esta primeira parte que é o folclore, meus amigos. Depois a seguir vimos então aos conjuntos típicos. Foi, portanto, mais um tema das labradeiras do Roleiros Ponta Barca que vieram escutar. E vamos acabar, portanto, esta primeira parte com mais um tema das províncias de Bujanci, que tem por título Vira Batido. Vamos então escutar aqui o Vira. Thank you.

Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Alors, muito bem, vamos então dar início, continuar, portanto, na segunda parte deste meu programa, que são bem músicas tradicionais portuguesas, e vai ser o grupo Lagoa Azul que nos vai dar início, portanto, com o tema Rio Neiva. Vamos então escutar aqui o Lagoa Azul, o grupo Lagoa Azul, com o tema Rio Neiva. Apressadas entre vales e colinas, lembra-nos contos de fadas, tuas águas cristalinas. Guardas histórias tão belas, segredos que te contaram. Essas bonitas donzelas que roupa em ti branquearam. Corre mais devagarinho, tens tempo de ver o mar. Estar entre nós um pouquinho, vem nossa canção escutar. Para te adormecer, Rio Neiva, corre Ora, muito bem, foi portanto Rio Neiva que vieram de escutar, interpretada por o grupo Lagoa Azul. E agora vão ter o prazer de escutar Manuel Silva, que vai cantar para a minha netinha Flávia os parabéns. Portanto, Flávia, para ti, desejamos-te os parabéns para as tuas 21 primaveras, é verdade, passa depressa o tempo. Bom, espero que esteja à escuta e que seja do teu agrado. Vamos então escutar Manuel Silva, para ti, meus parabéns, que é enviado, portanto, para a minha neta Flávia, que é da parte do papi, da mami e de toda a família, ok? Bom aniversário. Para ti os meus parabéns, portanto, Flávia, foi para ti que esta canção foi dedicada, como disse, da parte do avô e da avó, do tio, da tia e toda a família, pronto. Que logo lá estaremos para brindar a tua saúde. Bom, e agora vão ter o prazer de escutar Carlos Ribeiro e Maria Celeste com o tema Chopin na Velha. Ah, vamos então escutar aqui Chopin na Velha. Thank you. assim fica muito mais bonito. Boa tarde. Tudo bem disposto aqui? É isso mesmo. Chupando velha na beira da estrada, ai que saudade do meu coração. Chupando velha na beira da lagoa, a vida é boa mesmo sem tostão. Chupando velha na beira da estrada, ai que saudades do meu coração. Chupando velha na beira da lagoa, a vida é boa mesmo sem tostão. Chupando velha. Esperes, tem paciência. Não custa nada, não tem muita ciência. É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores. Não te vou dar descanso, vou ser o teu condutor. Mãos para cima, mexe a cintura. Dança comigo, dança comigo. Mãos para cima. Foi, portanto, Jorge Guerreiro que vieram de escutar e, como disse há pouco, portanto, vai ser um artista que vai estar presente no baile da Rádio Arcanciel no 11 de Fevereiro. Portanto, não se esqueçam, venham numerosos, porque a rádio precisa da vossa ajuda. Claro que há sempre gastos e todos que vierem são bem-vindos. Bom, continuamos com mais música. Desta vez vamos escutar o conjunto Típico Pôr do Sol. É uma gravação feita aqui há uns tempos e vou oferecê-la diretamente ao Samuel, ao novo tocador do Pôr do Sol. Portanto, Samuel, estará à escuta. É para ti, espero que gostes. Vamos então ficar com o tema Agulha Mal Espetada. Vamos escutar. Thank you. ninguém ver. Ai, quem foi, quem foi, quem foi? Agulha mal espantada. Dói, que dói, que dói, que dói. E se for sem ninguém ver. Ai, quem foi, quem foi, quem foi? Agulha ao ser espantada. Reza com o nó do geral. Há mulheres habituadas, nem precisam de evitar. Reza agulha ao enfermeiro, no cabeça do rei. E reza bem ou não, para ele, é ele que vem. Agulha mal espantada, dói, que dói, que dói, que dói. E se for sem ninguém ver. Muito bem, foi portanto o conjunto típico pôr do sol com o tema Agulha Mal Espetada, a quem eu tenho o prazer de oferecer portanto este tema ao menino Samuel, novo tocador do pôr do sol. Agora vamos ficar com o grupo Toca e Dança, que também é, eles fazem parte da animação do 11 de fevereiro no baile da rádio, portanto vamos então escutar. É para vocês escutarem desse lado, para ver também a qualidade, não é verdade? Porque tudo tem um mérito. Meu povo português, gente boa e de trabalho. Muito bem, e portanto vai acabar a segunda parte do meu programa com mais um tema do conjunto típico Pôr do Sol. Vai ser portanto O Filho Abandonado, é para vocês escutar. Vamos aqui então ficar com o conjunto típico Pôr do Sol e depois viremos então aos fados. Yeah. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. vem por dentro do meu espelho à procura no meu fado. Ah, muito bem, depois de Lucília do Carmo, continuamos com Alfredo Marceneiro. Vamos escutar. É numa rua bizarra, a casa de Mariquinhas, tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Vivo com muitas amigas, aquela de quem vos falo, e não há maior regalo de vida de raparigas. E não há maior regalo de vida de raparigas. É doida pelas cantigas, como no campo a cigarra se canta ao fado, à guitarra, de como vida até chora. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Para se tornar notada, usa coisas esquisitas, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada. Pretendida e desejada, altiva como rainhas, ridas muitas coitadinhas, que a censuram rudemente por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas. Por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas. É de aparência singela, mas muito mal mobilada, e no fundo não vale nada o tudo da casa dela. No fundo não vale nada o tudo da casa dela. No vão de cada janela, sobre coluna, uma jarra, colchas de chita com barra, quadros de gosto magano, em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Para guardar o parque espólio, um cofre forte comprou, e como o gás acabou, ilumina-se o petróleo. E como o gás acabou, ilumina-se o petróleo. Limpa as mobílias com óleo de amêndoa doce, e mesquinhas pás não de fronte as vizinhas, para ver o que lá se passa. Mas ela tem por pirraça janelas conta unhas. Mas ela tem por pirata janelas conta unhas. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Meus gestos audácia, diz que sou capaz de ser e fazer melhor. Que não acredito que isto seja tudo e que fique mudo este meu pensar. Este frágil conforto que me traz em paz simulada, nada é intocável na vida. Eu prefiro cruel da verdade que andar à toa e doer bem mais. Descobrir a vida. Trazemos na alma. Eu não sei caminhar sem o norte. Quero como, por onde, porquê. A partida faz-me crer que lá vai a tristeza, faz-me ter certeza que a noite está vencida. Já lá vai o fado escuro, já lá vai o medo em muro, já lá vai não querer dizer o que aí vai, já lá vai. Ora, continuamos com Hermínia Silva, com o tema Rosa Enjeitada. Vamos então escutar. Sou essa rosa caprichosa, sem se armar. Flor de alma pura e de ternura, ao Deus dará. Coração estalar da dor. Rosa chorava. O teu destino te deu reza enjeitada, rosa humilde e perfumada. Afinal, desventurada que és tu, rosa enjeitada, uma mulher sofreu tão pobrezinha que ainda tinha uma feição, alguém que amava e que sonhava uma ilusão. Muito bem, agora vamos escutar mais um tema do Toca e Dança, tem por título Vi Volta a Portugal. Ah, está bem. Portanto, vai ser este grupo também que vai estar presente no baile da Rádio Arcancel no 11 de Fevereiro. Vamos então escutar. Volta a Portugal, é direto na TV. Volta a Portugal, aqui na vou falar meus amigos, a conta vai começar. Vem Portanto, meus amigos, como disse há pouco, é mais um grupo que vai fazer parte do baile, que vai animar, portanto, o baile, no dia 11 de fevereiro, baile organizado pela Rádio Arcancel na Sala de Montición. Sejam numerosos a participar, porque a rádio precisa de nós todos. Bom, vamos mais fado. Amigos, são 10 horas aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. A emissão Cantar do Galo dar-se-á por terminada. Espero que tenham passado 2 horas fantásticas junto à minha companhia. Quanto eu de aqui com vós foi o top. Portanto, só vos tenho a agradecer e a dizer-vos muito obrigado pela vossa fidelidade. A minha emissão aqui passará todos os domingos no mesmo local e à mesma hora, assim como todas as outras que aqui são passadas,